Vixe, a música tem mesmo um poder de revolucionar, tu tá? Aqui é Campinas, sente o clima. O caráter de um homem é seu maior valor. A sua arma te defende, mas não alivia a dor. Um PM te espanca, se não mata, te humilha. Na frente do seu pai, sua mãe, sua mira. E até quando a sua cara vai servir de pandeiro? Só porque é pobre, favelado e sem dinheiro aí. Isso não é motivo, os PM é que é folgado. Mas cê vive no Brasil, né? Então cê tá ligado. País onde a polícia é treinada pra matar. Invadir a favela, o povo pobre exterminar. Eu tenho fé, mas do céu só cai chuva. Nas ruas de terra cai os mano, cai os puta. Cansei de ver velório, cansei de ser o alvo do pó, dos boy, do político falso. Aí filho da puta, o meu voto cê não compra. A mim você não engana, aí primeira dama. Sobe no palanque bem vestida e perfumada, ao lado do marido contente dando risada. Vai se exibir pra quem tá ali pra te ouvir. Eu quero ver quando essa bomba explodir. Eu quero ver quando o povo se revoltar. Pra que que vai servir o seu vestido e seu colar? Eu quero ver quando a favela dá o troco. E quando eu formar o meu batalhão de louco. Já que eu não posso protestar com a multidão, vou buscar o que é meu por direito com oitão. Fogo no pavio, o Brasil explodiu. Boy não colaborou e foi pra puta que eu pariu. Honrei o meu caráter, se é assim que você quer. Sociedade de joelho e os ladrão de pé. Quem é contra minha rima, aí que se foda. Não paga minha comida, não compra minhas roupas então. Vai dar lição de moral pro diabo. Aqui é o renegado e não o acomodado. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Destruição tá em alta na favela. Não quero ser mais uma vítima dela. Um desandado sem futuro, sem respeito. Mas um fulano sem confiança dentro do gueto. Sentar o dedo nos irmãos não dá certo. É contra a lei do sistema periférico. Eu tô fudido aqui na goma sem emprego. E meu vizinho tá pior que eu, aí vai vendo. A tendência é piorar de casa em casa. Ninguém consegue trampo com carteira registrada. A esperança já termina no currículo. Se eu preencher que eu moro aqui, eu tô fudido. A globalização aqui não dá certo. 90% nem sabe o português correto. Como é que pode aprender a falar inglês, doutor? Como é que vai sentar na frente do computador? O que os cara vai fazer diante disso? Se não partir, pro arrebento tá fudido. Destruição na favela tá foda. A pivetada não quer frequentar a escola. Quer se espelhar nos malucos do dinheiro fácil. Vai crescer no apetite pro arregaço. Vai ser mais um brasileiro sem perspectiva. Pior de tudo, não é o último da lista. O fulano quer viver sendo honesto. No país onde rouba que dá progresso. É embaçado, barato é complicado. Mas passar fome no barraco é que é o pecado. Morrer com fome não é meu objetivo. Enfim, não desisto, enfim, eu persisto, enfim. Tô aí porque der e precisar. Mas meu caráter, meu valor não vou mudar. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Meu caráter eu não mudo, eu tô firmão, tô legal. Dane-se aqueles que impõem a moral. Ai louco, passa por merecer que um dia a vitória de chegar. No tempo certo, pode apostar. Acredito no poder de recuperação. O ser humano é falho, mas o desejo de vitória existe em cada um.